Roman 037, request modify intersection. We have a human aboard, Roman 037. Oscar Hotel Kilo, identifica a chegada Golf, desça para 4.000 pés, o ajuste 1013, da presente voa pelo... Oscar Hotel Kilo, apenas confirmando a velocidade na descida. Mantenha 240 para sequenciamento, Oscar Hotel Kilo. 09037, call Recife 13325, 13395. Bye-bye. Falcão 3170, identifica a chegada na área, desce até o 050. Tenta a chegada 3170. Oscar, até o quilo, controle. Mantendo 240 ainda. Frente. Oscar, até o quilo, controle. Prossiga, Oscar, até o quilo. Repouso do Oscar até o quilo, é na 10 ou na 7? Confia o vento para Oscar até o quilo? 150 com 3. E para o no 7, o Oscar até o quilo? Gente, valeu. Vindo 4000, Oscar Hotel Kilo. Gente, Oscar Hotel Kilo modifica ou prossegue para 10 e em Luna modifica com a torre? Ah, eu vou ficar em Simbra, Oscar Hotel Kilo. Gente, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporta estabilizado Oscar Hotel Kilo. 2000 pés, ajuste no 013, vai reportar estabilizado Oscar Hotel Kilo. Então 3170, redução 220 mais. 2209, então 3170. Comandante 3520, informação de ataque. 3520, identifica a chegada Mari, desça até o 0620. 060, então 3520. Via, Altan 3170. Via para 2000, ajuste 1013. Via 1013, 3170, Altan. Controle, o Oscar Hotel Kilo está estabilizado no localizador. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, bom. Torre Salvador, Papatango, Oscar Hotel Kilo. Papatango, Oscar Hotel Kilo, boa noite, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, avista na 093. Ou no 0 no 3, aguardando autorização, Oscar Hotel Kilo. Capitão Gótica, Hotel Kilo, confirme, pousa na 1 no 0 ou no 7? Ou no 7, Oscar Hotel Kilo. Gente, chame para o cancelamento, Oscar Hotel Kilo. Solicita cancelamento da presença, gira a base pela direita, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, plano cancelado ao 104, autorizado girar base pela direita, reporte final 17. Vai reportar na final da 17, Oscar Hotel Kilo. Salvador e o 5972. O pistão na 7, vento 170 graus, 0 feijões. Livre pouso na 17, óptero até o quilo, baixado e travado. O 5972 para Galeão, nível 340 autorizado. Via Upper Luma 0 até SMAP, após direto, após prossegue conforme rota do plano, decolagem da pistola 0 com primeira curva direita. Na saída da EL, Leda, Motiva. Controle Salvador, 120 decimal 8, torre 18 decimal 95. Aciona 5125, Rio 5972. Rio 72, autorizado 340 Galeão, Hotel Zulu 1-0, após a SMAP, foi rota conforme o plano de voo. Circulando 1-0, curva direita da EL, Leda, ótima. Controle de saída 208, torre 1895. Rio 5972, confirme somente o transponder, que eu vou cumprir. Afirmativo, 5125, transponder. Correto, está pronto já para o pushback acionamento? Afirmativo, pronto para o pushback acionamento. Autorizado chamitaxi, Rio 5972. Autorizado pushback acionamento, chamitaxi, 5972. Lois 17, libera a direita, estaciona a frequência livre. Passo para 3.000 pés, ajuste 1.013, então 3.520. 3.000 com 1.013, então 3.520. Então 3.170 está livre, Leandro. Está autorizado em Autorizado, outra 3170. Torre 1895. Agora é a torre, grava uma boa noite. Então 3520, desça para 12.000 pés, ajuste 1013, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 com 1013, estabilizado LS, reporta estabilizado, 3520. De 5515, identifica na altura de Alagoinhas para interceptar a checa da ponte e reporte delas descidas. Desça para 4.000, ajuste 1013. 4.093. Oi, boa noite, eu estou formando 3.170 na final da 1.0, embaixo travado. 3.170, boa noite, livre pouso, pistão 0, vento 1.0 graus, 0.2. Autorizado pouso na 1.0, outra 3.170. Rio 5972, pronto táxi, 3 a bordo, altura 603, 1 a 0, alterna, Guarulhos. 5972, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste 1 a 0 no 3. Uma boa noite. Uma boa noite, canal de seu escuto, 9013, Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 0, 18952. Salão 2-2, libera direita, chama o Salão 1-2-1, decimal 9. Direita, Salão 2-1, decimal 9, tanto perfeito. Salvador, boa noite, 3-1-3-0. 1-0, pronto. 5972, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 0-5-3-2. Para o gate, 7-1-3-1-7. Não, 3-5-2-0 completa controle 1895, bom pouso. 295, obrigado. Salvador, tá 3-5-2-0, final baixo tron. Tá 3-5-2-0, livre pouso, pistão no 0, vento variável com 2 nós. Eu pouso no 0, tá 3-5-2-0. 259-72, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, 259-72. E o 5972 autorizado, decolagem no zero, vento 170 graus, 03 mais. Decolagem no zero, Rio 5972. Boa noite, 3520. Boa noite, 3520. Táxi via Alfa Juliette 24. Alfa Juliette para 24, tá? 3520. O 972-229 decola, o controle 120-8 com Golfo. Rio 5972, copia a torre. Rio 5972, torre. Rio 5972, transfere. Transfere sobre 340, Vila. Afirmativa, autorizaria Lida, da presente? Autorizado. Bravo. 2013-5513 autorizado LS. 2-0-5-0. Chama Recife 1-3-3-2-5 alternado, 1-3-3-9-5. 3-3-2-5, 1-3-3-9-5 alternado, obrigado, bom trabalho. 9-8-5-9-7-2. Certo, bom voo. 5-5-5, passa a duna, completa a final, chama a torre 118-9-5. 18-9-5, obrigado, bom dia. Dia. É de Salvador, muito bom dia, 3-5-5-9-5. Bom dia, trip 5-5-5, reporte baixada travada visual, altímetro 0-3. Fala na baixada travada, 5-5-5. Alô, 5-5-5. 5515 tá sob avistado, altímetro no 093. O vento variável com 039, 3 a do pouso, pista no 0. Lembre pouso na hora 0, 5515. Avisado, ILS 2000 pés, Mitre. Falso 4-1 direito, 1-2, 1-19. 2-1, obrigado, Zonaide. Salvador, bom dia, 3-5-5, 1-5. 5-5-1-5. E o 4-8, mata 3. 4-3, posição 3, 3-5-5. 5, meia completa, torre 118.95. Baixar travado visual? Afirmo. Altímetro 1-0 no 3, autorizado pouso, Cristina 0, vento calmo. Ele pouso, trip. No solo 48, Oliver Ashman, solo 219. Repeat 5556, Alfa Juliette, portão 09. Até o que eu chamo? Autorizado São Paulo, 220, direto. Decola da 1-0, curva direita, Dael Coral. Controle 1208. aciona 5130. Correção, decola da 17, curva direita, mantém a saída da El Coral. Cadê o quilo pátio pra mim? Cliente, agora chama a torre. O nosso 95 tá em casa. Posso até o quilo, reporte para o táxi. Está muito baixa.